Então, você conhece algum que tem um gatinho? Tem um gatinho. E você brinca com um gatinho lá? Quando aparece, todo mundo brinca. Quando aparece? Assim, o gatinho não fica lá de lado. Ah, entendi. É gato do mato, então. Não, não tem mato não, só tem vazio. Não tem mato lá, só tem jardim? Tia tá lá mandando dizer que os animais precisam aprender também. Não pode ficar só passeando, não. Olha, o que que eles aprendem? Eles aprendem a trabalhar também. Animal trabalha? E muito. E muito? Seja. Eu só vi ele trabalhando porque eu fico do lado quietinho, observando. Então conta aí pra gente um dia que você observou um animalzinho trabalhando. O que que ele fez? Saravá as crianças. São Cosme, São Damião. Oi, Damião, cadê Tom? Tom foi passear no cavalo de Ogum. O que você quer dizer? Chegou? Que bom que você viu. Não sei falar com ele. Mas ele vai falar com você, viu? Escuta o que ele vai falar. Deixa eu falar. Bom dia, criança. Oi, tio. Tudo bem? Tudo. Eu tô E muito você? feliz de falar com você, viu? Eu te amei. Conta Te amo, nome. para as pessoas o seu nome. Eu vou ter um beijo. Lucas? Luquinha, é. Luquinha? Isso. Você já sabia que a gente ia conversar com você já? Eu já sabia. E lá? Quem que falou? Posso comprar coisa? Mas não fique com vergonha, criança não fica com vergonha. Então, porque eu não conheço você. Eu não conheço você. Ah, entendi. Eu vou falar o meu nome para você, daí você vai me conhecer. É Gerfinho. Tá pequenininho também. Eu sou pequenininho também. Eu sou pequenininho. Você tem que idade? Eu tenho quatro. Quatro? Eu sou pequenininho. Hã? Eu sou pequeno. Que legal, Luquinha. E quem que falou pra você pra vir aqui conversar com a gente? Foi o vovôzão. O vovozão? Sim. É, então, o nome dele. Como é que ele chama? Io. Como? Ele conversa com você. João. É, ele conversa com você. Ah, o pai João da Angola. Ele trazeu. Ele que trouxe? Ele trouxe. E como é que foi? Ele queria falar, eu não dei por não. Ele queria falar hoje? É, mandou só não. E daí você já veio já? Eu sou mais rápido. Você gosta de do quê? Você gosta de correr? Eu gosto de brincar, mas eu fico aqui. É que eu nunca pegar um monte de bala aqui dentro. Mas viu, como é que foi com ele? Aí o pai não disse que não é pra comer não, porque o tamanho é velho. Entendi. Nossa, é um e trabalho. Que pra comer depois. Isso. Eu não vou conseguir não, me segura. Vamos ver até onde você consegue. E o que você não conseguir tá de bom tamanho, viu? Se não conseguir, eu vou comer tudinho. Tudinho. Tem que comer mesmo, é criança. É mas... gostoso. Você gosta? Eu gosto. Só não tô sendo bolo hoje. Hoje tem bolo, não. Você tem o bolo? Aqui não tem bolo, não, hoje. Ai. Mas, Luquinha? Sim. Por que você chama Luquinha? É porque é o meu nome e é porque eu uso. É porque é o seu nome e é porque você usa? É o meu nome. Olha que legal. Eu tenho outro nome não. Ele não. Hã? Cê... Mas meu nome é Luquinha mesmo. Mas quem que deu esse nome pra você? Já é meu. Já era seu? Já. Eu não sei quem deu, não. Eu só sei meu nome, puta. Entendi. Agora, quando o pai João foi conversar com você lá, aonde você tava? Tá hoje. Foi hoje? Hoje eu posso ir. Eu tô com ele direto. Ah, você tá com ele direto. Direto, é. Mas fazendo... Ele passa lá, ele passa do modo. E pega a nós. Vem eu e a Aninha pra ti. Você e a Aninha? É. Olha, que legal. A gente fica junto. Tem mais criança, mas eu fico mais com ela. Porque a gente brinca mais. Entendi. Ela é sua amiguinha. É. E as outras crianças? Eu... Também, a gente mora em uma casa com um monte de criança. Ah, é uma casa grande? É muito grande. E dá pra se esconder. Dá pra correr também. Nossa. Mas a tia não deixa a gente fazer muita bagunça, não. Qual que é a tia? Tem duas tias que moram duas vezes. Pra ajudar. Ah, como é que elas chamam? Tem tia Talão. Carol. E tia Lívia. Olívia? Lívia. Lívia. É. Tia Carol e tia Lívia. A tia Talão tá aqui com a gente. Ah, é? Ela disse que se eu não me comportar, eu vou... Não vou brincar depois. Viu? Aí eu tô quietinho hoje. Ela é bonita? Mas eu posso nem dormir. Hã? Você tá quietinho hoje por quê? Porque eu tenho que falar direito. Tá, isso mesmo. Muito bom, viu? Você já está se comportando bastante. Tá ficando bem bonito, viu, Luquinha? Tá bom. Luquinha, a tia Carol é bonita? Ela é bonitinha, ela é banquinha e lolinha. Ai, tia Carol, diga ela que nós aqui do Diálogo com os Espíritos mandamos um abraço forte pra ela, viu? Tá certo. Foi ela que trouxe você e o pai João e... também veio? Foi, passou lá hoje pra trazer. Ah, entendi. Então ele só trouxe e agora ele já foi trabalhar. Não, tá aqui. Ele disse que se quiser pôr na tua, ele vai, depois. Ah, que legal. Depois a gente vai falar no finalzinho com ele, então, pra dar um abraço, porque nós também gostamos muito dele. Ele é muito querido aqui no campo da matéria, viu? Tá bom, eu sei. Você sabia? Eu sei. E você vai fazer todo mundo escutar eu, é? Vou. Você quer cantar uma musiquinha? Eu já ando uma coisa. Então. Tá bom, então, mano. E você quer falar o que, Domingo? Eu quero falar com você isso. Você mora onde lá? Na onde você mora? No mundo espiritual? Eu moro em uma cidade perto da de Paixão. Perto da? De Paixão. Ah, perto do Pai João. De vovô. Isso. Já sei como chama. Chama Alvorada. Ele sabe mesmo. Ah, falei, estudei com o Pai João. É grande lá. É. Muito grande. Tem flor? Tem. Tem até rio pra tomar banho. Você entra no rio? Quando ninguém tá vendo, eu entro. Ah, mas tem hora... Porque eu fico todo molhado. Aí não pode, né? Né. Ah, entendi. Daí, nossa, mas... E você... Você virou um espírito de uma criança ou você já era? Eu já era. Quando eu morri, eu era criança. Ah, entendi. Você morreu... E eu fiquei criança. Ah, entendi. Entendeu? E você lembra alguma coisa da sua vida? Eu lembro. Eu pintei no mais limpo. De morrer de gripe. Você morreu de gripe? Foi. É que às vezes as encarnações, elas são curtas mesmo para servir... A proposta, né? De evolução do espírito. Eu não sei falar muito não, viu? Mas tá bom. Sei muito não. Eu não vou aqui. Era uma espécie. Era pras crianças. Eu lembro de quem me disseram. É de eu fiz de criança. Porque eu preciso. Lá minha cabeça pra voltar chegando de novo. Porque você precisa o quê? É acertar minha cabeça. Acertar? Isso. Olha. E você tá usando. Que roupa você tá usando então na cabeça? Na cabeça não, no corpo. Você usa roupa da cabeça? Eu tô usando. cabeça usa chapéu. É mesmo, chapéu e boné, né? Tudo bem. Mas você usa o quê? Eu uso nada na cabeça, só cabelo. Que cor que é seu cabelo? O meu cabelo é meio marronzinho. Marronzinho? Isso. Eita, e os seus olhinhos? É, amigo, mesma coisa. E eu sou banquinho mais ou menos, né, tia? Porque é mais um banco mais curinho. Olha, que legal. Então você toma sol na praia, por isso? Aqui eu se a gente... Eu não vou pra praia, não. Você não vai? Eu não, só tenho rio lá, onde eu vou. Ai, você sabe que aqui a gente, quando vai na praia, toma sol e fica queimadinho, né? E aí fica igual a eu. É. Mas ô Luquinha, você sabe que o titio também trabalha na Umbanda, né? É mesmo. Você conhece os meus herês? Eu não, mas você quer que eu conheça? É uma criança. É, mas se eu quero, mas se eu, vamos dizer, se eu quisesse, pra gente aprender como é que isso funciona, se eu quisesse que você conhecesse os meus erês, como que você ia fazer? Você pode conhecer eles agora? Se a tia deixar, eu posso. Pergunta a tia. Mas tem... ela disse que vai dar muito trabalho. Por quê? Ela disse que eu tô quietinho. Ah. Mas se for aí pra pegar o outro, dá trabalho. Ah, entendi. E daí você não vai mais ficar quietinho, porque tem outras crianças por perto? É porque... eu acho que é. Mas aí... Eu já tô tendo levantar. Entendi. Mas então, você... é, não conheceu eles de antes de você vir pra cá conversar com a gente? Não. Entendi. Você tá tudo isso, ele tá tudo isso. Hã? Você tá tudo isso aí, né? Se eu tô o quê? Você quer que eu conheça ele. Claro, eles são legais. Tá bom, então eu vou. Não, mas não, se a tia Carol falou pra não ir, deixa, deixa. Ela disse que depois você conversa comigo. Oh. Vai eu conversar com ele, aí o Joãozinho. Joãozinho, você falou? Isso. É o nome dele? É. Que legal. E ele, você sabe... hã? Ele tem que conversar comigo para conversar com você. Ele está conversando com você para você conversar comigo? É. O que é que ele está dizendo? Que ele está brincando também, você não deixa. Não, mas ele tem que... a gente pode brincar no dia que for a gíria de Erê lá no terreiro do Caboclo Flecheiro, fala para ele. Ele disse que você que não deixa brincar lá. Ah, é. É, mas que a gente tá ainda no desenvolvimento. Logo a gente vai conseguir. Ele se veste como? Ele toca de roupa também. Então não adianta, né? Não adianta, você quer saber hoje? Ele hoje tá de camisa verde. Ah. E tá de sorte amarelo do banco. Ai, que legal. E ele usa, ele veste alguma coisa na cabeça? Hoje não, mas disse que gosta, quando ele fica com o cabelo bagunçado. Ele gosta? Que bagunça o cabelo. Esse Joãozinho. E ele não tem um amiguinho? Ah, hoje aí não. Ah, hoje tem... tá sozinho. Olha. E você gosta de pirulito? Você vai me dar, é? Hã? Você vai te dar? Você vai me dar, é? Eu quero. Vou te dar? Mas olha, explica pra mim uma coisa, você que é erê. Quando uma pessoa quer que o seu erê se aproxime dela, tem essa também de a gente fazer oferenda igual a gente oferece um café pra um preto velho? O que, que pode se oferecer pra uma criança? O que você quiser gostoso, eu tomo. O que for gostoso, a gente pode dar que vocês comem e bebem. E lambuza tudo. E o quê? Lambuza tudo. Lambuza tudo, tá certo. Eita. Bote um pedaço de bolo para mim depois. Ah, entendi. Então, mas a gente... eu boto de bolo. Você gosta? Eu gosto, é gostoso. Mas, Luquinha, se tem uma pessoa ouvindo, quando você não souber, pode perguntar pra tia Carol, que ela ajuda, tá? Ela tá falando também. Então tá. Quando a gente coloca um pedacinho de bolo pra você, mas você é espírito, você não consegue comer. Você é bobinho. Eu sou bobinho. É sim. Porque a tia Carol disse que você sabe e que não sabe. É, mas sabe por quê? Porque assim, Quando as pessoas escutam a gente, Luquinha, daí aquela que não sabe mesmo e tinha a mesma pergunta, daí ela vai aprender. Ai, tá bom. Então, por isso que ela pediu pra eu responder tudinho. Ai, que lindo. Vai lá, vamos ver. Quando eu vou ter o meu bolo? É, como que você vai comer o bolo? Eu seguro o bolo e como, boto na boca. Mas não é o bolo que você tem. É diferente. Ah. É como se fosse um bolo mais é menos pesado. É mais levinho. Ah, agora que eu entendi. Então é como se tivesse uma contraparte astral. É como se fosse a mesma coisa, mas é mais leve. Que legal. E daí você pega ali. Eu pego, como tudo. Aí quando a gente faz assim com outra pessoa, o canado, aí o canado come tudo e a gente fica com a outra parte. E daí vocês comem também? Também, porque ele vai comer o bolo todo e eu vou pegar a minha parte, a parte gostosa também. Ah, entendi. Então, é como se o bolo que a gente coloca para vocês tivesse um igual, criasse uma cópia igualzinha no mundo espiritual e aquela cópia vocês pegam de verdade e comem e sentem todo o gosto, igualzinho se tivesse vivo. Oh, encarnado. Ah, é. Ah. Mas aí, como é que é no caso da pessoa que come? Porque ela vai ficar gorda. É, fica mesmo, vai comer muito. Mas ela não sente que comeu muito, não. Olha lá. Isso daí é a traquinagem do Zerê, né? Ela só vai saber que comeu muito porque vão dizer. Eu como o bolo todinho. Nossa. Todinho. Nem sumo nadinho pra ninguém. Nossa. Mas e pergunta ao Joãozinho o que ele gosta de comer. Hã? Ele disse que gosta de comer. Vocês não dão pra ele, não. Não dou? Eu não dou, coitadinho. Não dou nada pra ele. Mas é que a gente... Não. Ele gosta de arroz doce. Arroz doce? Isso. É, viva. Do açúcar, mas vocês não dão. Eu não dou, mas é... E nem as pessoas que estão ouvindo acreditam, muita gente não dá, porque a gente não sabia que quando a gente coloca alguma coisa para vocês, vocês criam uma cópia... A cópia já existe igualzinho no astral e vocês realmente... A gente não cria, não. É vocês. Ah, é a gente que cria. Tudo já está topiado. Já está... Até a flor já está topiada. Já está o quê? Tudo que existe já tem a cópia igual. Ah, tudo que existe já tem uma cópia igual no mundo espiritual. Isso. Entendi. Ah, aí quando você dá, se você mandar pra mim o bolo, aí ninguém mais pode pegar a minha cópia. Ah. Porque você botou meu nome pra mim. Olha... Então, mas se eu tô em casa, por exemplo, e eu tenho bolo, minha mãe fez bolo, e eu nem lembro de você e nem te dou, você não pode pegar? Não, porque eu não posso entrar na sua casa pegar as coisas. Isso é feio. Tá certo. Mas... Eu só tomo se você me der. Entendi. Mas se você estiver comendo, eu posso pegar um pouquinho sem você ver. Um pouquinho. Olha, que legal. Você não vai nem perceber. Eu como um pouquinho e vou embora. Mas como é que uma pessoa se sente quando tem um erê pertinho dela? A pessoa fica parecendo criança. Entendi. É porque a pessoa começa a ir logo. E todo mundo no lugar fica alegre. Ai, que legal. É bonito, porque fica todo mundo querendo brincar. Entendi. Todo mundo senta no chão. Aí dá vontade de ficar brincando. Olha, que legal. Então, Luquinha, você quando tá lá, por exemplo, se o Pablo hoje é quarta-feira, mas se quando der na sexta-feira, quando for 3 horas da tarde, o Pablo lembrar de você, ah, eu lembrei do Luquinha, e aí ele vai lá e coloca um bolo para você. Você vai, como é que é? Você vai sentir isso lá da alvorada? Eu vou sentir que tá me chamando. Aí se eu pudesse, eu venho e pego. Aí eu brinco com ele, eu dou um abraço e vou embora. E se ele pedir ajuda por alguma coisa, se eu sei fazer alguma coisa, eu ajudo. Entendi. Mas ele não me pede, não. Ai, por Ele quê? não gosta de pedir, não. Ah, entendi. Mas é bom, muitas vezes, uma pessoa chamar a ajuda de um herê? Se chama, a gente faz. Mas o que que você... Porque a gente tem a lição e é para fazer as coisas pro bem. Aí, se a gente pode ajudar para a pessoa ficar mais alegre, a gente faz. Ah, entendi. Mas Então, não é todo mundo que fica pedindo, não. como? Não é todo mundo que pede, não. Né, não é todo mundo que pede. Mas vocês gostariam que pedisse mais? Eu não sei, tio. Você não Eu sabe? não sei responder. Eu não Tá bom, então a gente faz outra pergunta que você sabe. sei responder, não. Eu poder, quando a pessoa pede, eu faço. Quando não pede, eu não faço. Aí eu não sei responder. Não, mas tá bom. Respondeu já. E mas aí quando a gente então se eu coloco um arroz doce pro Joãozinho, Fusãozinho. ele vai escutar lá não de que ele tiver, ele vai ver. Vai, ele vai E ele vai o quê? sentir o selo. Ele vai sentir o selo gostoso da comida. Ah, o cheiro. Porque ele gosta. Você só sabe que é o que ele gosta. Aí ele vem rápido. Olha que legal. Tá. E ele mora nessa mesma colônia que você mora? Não, eu não conheço ele, não. Ah, é. Como é que vai saber, né? Eu só... Você que pediu pra conhecer. Aí eu fui, aí a dona. Entendi, entendi. Você sabe que outro dia eu tava falando com a Rosinha e perguntando se ela conhecia algum Exu Mirim. Daí eu fui falando, a conversa ficou interessante, daí daqui a pouco ela vira para mim e fala, viu, mas se você quer falar com o Exu Mirim, chama o Exu Mirim. É isso mesmo, eu não sou ele. Ai, que legal. Mas viu? Eu só Saluquinha, dá certo. Mas você conhece algum Exu Mirim? Eu não. Eu só conheço os meninos de lá. Ah, entendi. E o Exu Mirim não mora lá, então? Eu não sei quem é, não. Não sabe o que que é? Ele deve ser mais velho que eu. Ah, é. É mesmo. Deve ser um pouquinho mais. Ah, mas 4 anos também todo mundo. Mas é gostoso ter 4 anos, né? Eu não sei. Não sabe, você nunca teve outra idade, né? Tá bom, então. Bom, agora, lá na colônia, como é que é um dia de um herê numa colônia espiritual? Você acorda, você dorme? Não dorme? A gente tenta, a gente finge que dorme, mas não dorme, não. Você finge que dorme? Isso, mas não dorme. Ah, entendi. Então você só descansa. Porque eu não sinto sono. Aí quando tá todo mundo parado, sem fazer nada, Dizem que tá me cansando. Aí eu fecho o olho. E fica parecendo que eu tô dormindo. Mas meu Deus, ela tava me conferindo. Daí, eles não percebem que você não tá dormindo? Ah, porque eu tô só me cansando. Porque você tá só descansando, tá? É, tá certo. Entendi. Bom, e aí... A gente atoda, né? Até o mundo não dorme, mas atoda. Que hora que você vai dormir? A hora que tiver, quando não tem mais nada pra fazer. Ah, mas sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Sim, porque a gente fica acompanhando a tia... O vovô pra um lugar. Porque ele diz que a gente tem que ir pra aprender a conversar. Ah. E pra aprender também a chegar no topo do canado. Olha. A gente tem que aprender um monte de coisa. E que você aprendeu? Como é que foi? Foi difícil aprender a chegar no corpo do Pablo? Eu aprendi? É. Mas eu não aprendi com ele, eu aprendi antes. Ah, aprendeu antes? Foi. Que dia? Eu não tava nem aqui ainda. Você não estava aqui ainda? Então, eu aprendi quando eu comecei a aprender lá em cima. Ah, então foi o outro dia. É que eu tô confundindo na sua cabeça mesmo. Não, mas olha. Você perguntou se eu aprendi a chegar no topo do danado. Sim, aí eu foi que dia que você aprendeu? Ah, não, entendi. Tem muito tempo, né? Eu brincava com ele sozinho. E ele começou a falar isso, olha eu, achando que era ele, mas era eu. Ah. Aí eu ficava conversando com ele direto. Olha. E ele ia, brincava, ele achava que era ele. Mas era eu. Olha. Que aí legal. Foi quando eu disse que eu ia tentar aprender. Aí eu consegui. Ai, que bonito. Nossa. E todo mundo que tem, por exemplo, pode falar, o que você ia falar? Não, diga, pai. Todo mundo que tem um erê, os erês, eles trabalham, por exemplo, sempre com um amiguinho? É, até mais. Até mais. Então, às vezes... Esse pode ter mais de 10. Tia Tala tá dizendo que é a turma toda para aprender. Tá. Agora aí, por exemplo, quem é que tá aí com você? Além da tia Carol e do pai João? E tá a Aninha sumido. Como? Aninha tá aqui comigo. A Aninha tá com você, isso. E os outros não estão aí? Hoje não. Porque senão você não para quieto, né? Isso, ele não deixa muitas vezes não. Você tem um bichinho de estimação? Eu tenho não, mas eu tinha um tassoninho. Mas o tatuinho foi embora. Precisou ir pro outro lugar. Você ficou triste? Eu não. Porque tem tanta coisa pra fazer que eu não tenho nem como tá brincando com o cachorro. Ah, então você ficou antes feliz. Foi porque me levou. Olha, É você. porque a tia Tala disse que o cachorro. Ela deu uma pedida responsável. Você aprender. Ela disse que eu não conseguia aprender com o cavalo. Aí eu tive que vir pro encanado. O encanado é meu cavalo. Não, ele é o cavalo. É. Ele é seu cavalinho? É o meu bichinho. Quê? É o meu bichinho. Eita. Então, e você deu o um nome no cachorrinho? Eu não. A gente não deu nome, não. Então ele chamava cachorro mesmo. Eu não. Ele, eu fazia assim, tá bom, ele vinha pra mim, eu não precisava nem tomar. Ah, entendi. E tem... A gente não usa a boca pra fumar, não. Ah, entendi. A gente só pensa no cachorro e ele vem. Ah, agora que eu captei. Eu tô tão vestido e encanado com o cachorro tá falando. É como agora, o que que tem agora? Eu tô pensando e o cachorro tá falando. Ai, ai, ai, que legal. Não, mas e a Aninha tem um bichinho de estimação? Aninha não, Aninha é mais nova. Aninha é quietinha. Mais nova ainda? Ela é mais nova do que eu, ela é quietinha. Eita, então vamos perguntar outro. Que outro amiguinho? E o Joãozinho, então, ele tem bichinho de estimação? Eu reconheço ele direito. Pergunta a ele. Ele tá dizendo que não pode falar mais nada, que já falaram demais. Mas, entendi, entendi. E ele é mais novo que você ou mais velho? É mais velho. Ele é mais alto. Mais alto e mais velho. Isso. Eita, que bonito. Ele disse que o homem que fica do lado não deixa ele falar mais não. O homem que fica do lado é... Ih, é um homem que fica aí do seu lado. Ah, entendi. Mas é o que é? Ele não pode falar mais porque você já mandou perguntar demais. E esse homem que tá do lado dele é o que? É um preto velho? Não. Eita, é um homem sério, hein? É, sim. Bom, então vamos deixar... Fica com medo de vez em quando. Então vamos deixar. É que esse trabalho é sério. Vamos deixar eles quietinhos aqui. Vamos concentrar. É por isso que eu não posso tomar. Mas tá bom. Olha. Tem até bala de mel assim. Eu não posso. Então tá bom. Diga a ele só que a gente ama muito ele, viu? Então, certo. Olha aqui. Então você conhece algum que tem um gatinho? Tem gente que tem os gatinhos. E você brinca com gatinho lá? Quando aparece, todo mundo brinca. Quando aparece? Ah, sim. O gatinho não fica lá direto. Ah, entendi. É gato do mato, então? Não, não tem mato, não. Só tem jardim. Não tem mato lá, só tem jardim? Tia Talão mandou dizer que os animais precisam aprender também. Não pode ficar só passeando, não. Olha, o que que eles aprendem? Eles aprendem a trabalhar também. Animal trabalha? E muito. E muito? Seja... Você... Eu só vi ele trabalhando porque eu fico do lado quietinho, observando. Então conta aí pra gente um dia que você observou um animalzinho trabalhando. O que que ele fez? Ele lá no terreno, que a gente vai. Quando tem alguma coisa muito ruim com uma pessoa, que vai perguntar da vida, sabe? Aí o cachorro ou um gato fica de junto. Sem a pessoa perceber. Aí ele vai... É como se estivesse bebendo água da pessoa. E depois a pessoa sai boa. Olha. Ele fica com a linguinha lambendo uma água que sai da pessoa. Oh. Enquanto a pessoa está conversando. Seu paizão. Ou tu outra pessoa. Aí eles ficam lambendo. Oh, Olha que legal. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando uma pessoa vai na Umbanda se consultar e às vezes está falando com um preto velho, os animalzinhos estão ali, você observando, eles ficam lambendo a aguinha que vai saindo e de repente a pessoa fica boa. E aí não sabe nem o que foi, essa de foi paizão. E não foi, foi o cação. Olha que legal. E você já, quando você trabalhou assim, você fez o quê? Eu não trabalho adultação. Não, assim, trabalhar com gente mesmo. Assim, A gente tem dia pra trabalhar do gente, mas eu não sei se é trabalho. Porque você manda a gente ir pra lá pra conversar, pra brincar com a pessoa. Ah, entendi. E você incorpora em outros cachorrinhos? Também. É tá. Só mais uma. Ah, só mais uma pessoa. Isso, uma menina, uma moça. Uma moça. Olha que legal. Isso. E quando você chega nela, você faz o quê? Você fica pulando? Eu fui em cima do colo. Você pula em cima do colo dela. Isso. Do colo espiritual. Não, é da perna mesmo. Ah, e aí? É porque aí entra mais fácil. Entra mais fácil? É porque a pessoa leva um susto e foda. Você se diverte, né? É tão bom, é gostoso. É gostoso. Eu também senti lá, eu tenho sentido lá paizão também. Ah, você gosta de tirar o paizão? Isso. Ele fica com raiva, ele faz, mas Lucas, não pode fazer isso não. Ele fala assim, mas Lucas, não pode fazer isso não. É esse pai. Aí eu corto, aí eu faço mais. Aí que você faz mais ainda. Ele fica pedindo pra eu ficar quietinho enquanto ele conversa. Aí eu fico mexendo nele o tempo todo. Então, e aí, depois que você incorpora nessa moça, o que, que você fica fazendo? Você fica conversando, comendo doce, pulando? Também. É com ela a gente brinca mais. Com ela você brinca? A gente senta no chão. Eu senti bem com as outras crianças. Oh. Porque lá ele faz o dia só pra criança. Ah, sim. Na casa do Caboclo Flecheiro também. Vai lá um dia pra você visitar? Eu vou sim. Depois tem que vir no dia. No dia que eu estiver lá, eu vou chamar você. Como é que eu faço? É só lembrar de mim. É só lembrar de você? Sim. E pedir pra eu ir. Se eu falar assim... Aí se deixar ali, eu vou. E se eu pensar assim, Luquinha, meu amiguinho, vem aqui hoje... Isso, vem aí aqui hoje vou. Brincar com a gente. Daí você vem. Pode ir. Mas pra você vir dar alvorada, você não precisa entrar numa cápsula? Ô, gente. E tem isso, E tem isso, tem. O pai João, ele usa. Mas é muito bom. Cê... É porque eu venho no negócio com a tia. Ah, você veio no. Você veio do que hoje? De carruagem? Não. É um negócio grande, cabe 500 reais. Ah, já sei, é uma espaçonave. Eu não sou de outro mundo, não. Você já conheceu o menininho de outro mundo? Já. Eles são bonitinhos? Hã? Eu já conheci um monte. E você se conversa... Eu conheci muito encanado. Ah. Olha, você falou que tem muito do outro planeta encarnado aqui na Terra? Isso. Mas como é que você faz pra saber se parece tudo igual a gente? Mas não é não. Não é? Não é não. Quando a gente olha, a gente sente que é diferente. Ah, entendi. Ah, que É legal. assim. Que legal. E o tio Pablo, ele é diferente? Ele não pode falar nada. Tá bom, vamos Ele falar de outra. disse que eu não posso falar nada dele. Então, eu sou diferente? E você? Eu sou? E você? Então eu sou um estrinha. Uma estrela? Não, um estrinha, um extraterrestre. Então, uma estrela. Opa! Isso é uma estrela por ter vindo do céu. Oh, que bonito! A Então, sua cor é mais azul. a minha cor é mais azul? Isso. Então é assim que você define quando uma pessoa encarna. Isso. É mais azul. Ah. Mas é estranho o azul. É um azul estranho? Isso. Não é o azul do céu, não. Ah, entendi. É diferente do azul do céu. Olha. Então, quando você olha uma pessoa e tem igual essa cor que eu tenho, você já sabe que veio do outro planeta. É uma estrela. Veio de uma estrela. Ai, que legal. Então, do mundo espiritual, tem como vocês saberem quem é o extraterrestre e quem não é. Tem Nossa. e a gente conhece antes todo mundo. Ah, entendi. Olha A que legal. gente tem contato com todo mundo. Tem o quê? Contato com todo mundo. Cuidado com todo mundo. Contato. Contato. Ah, entendi. E os extraterrestres, por exemplo, você está vendo a minha luz, mas você não consegue ver o jeito que eu era antes de vir para a Terra. Consegue? Eita! Então você consegue ver o jeito que qualquer um era. Além da luz da pessoa ser diferente, você também consegue ver como ela parecia. Porque a gente está vendo a pessoa e não a carne. Que legal. Você está luz de minha dona. Como? E eu não tô. Você está luz. Tô onde? Longe, isso, tô longe. Isso. Aí eu não consigo ver a sua carne. Ah, Aí é. eu só vejo você. Ah, entendi. Então você tá vendo aí, não é um humano, é um extraterrestre. É uma estrela. Uma estrela, sim, um estrelar, um estrelar. E uma estrela. Mas e parece com o quê? Parece um homem normal. Só que é dessa cor, desse azul mais escuro. É meio. Não é verde, não. É um azul diferente. E brilha mais a cabeça. Entendi. Ele tem o cabelinho de que cor? Não dá pra ver, tá vendo? Não sei. É só a forma e brilha mais a cabeça. Ah, agora que eu entendi. Você consegue ver a forma espiritual, ela é azulada e brilha mais na cabeça. A cabeça fica mais azul. Mas será que é desse jeito que eles vivem lá no planeta deles? Eu não sei. Eu também não Aí sei. eu não sei. Ah, Você eu já tem quer que de. perguntar a outra pessoa. Mas você já visitou um planeta assim, mais diferente da Eu Terra? não, eu sou criança, não pode não. Não pode? Não. E a tia Carol? Já foi? Eu não sei, eu nunca perguntei a ela. Tia Carol é legal, né? Tia Talão, ela não é estrela, não. Não é? Não, porque ela é mais branca. Olha que legal. A cor dela é mais branca. A cor dela é mais branca. Sabe quando o espírito ele deixou de ser animal da terra e passou a ser vente? A cor dele é mais avermelhada. Ai, que legal. Você fala assim, que deixou de ser um elemental, né? Porque isso, entendi. Deixou de ser um elemental e virou gente. Entendi. Porque de animal a gente entende que precisa primeiro virar um elemental. Tá certo, então. Eita, que bonito, né? É, mas beleza. Hã? Mas ele consegue ver direitinho. Vem mais perto da caixinha do tio. Ele matou perto. Ah, isso. O que você falou? É mais vermelhinho. Ah, é dá mais vermelhinho. Dá pra ver direitinho. Ai, que legal. Então, quem é estrela tem essa cor aí que eu tenho. Quem é que virou espírito humano há pouco tempo é mais vermelhinho. Isso. E tem amarelinho? Tem também, mas aí é o pessoal que fica mais... É mais nas igrejas. Mais nas igrejas? Isso. Ai, que... Tia tá perguntando a tua tela. Perguntando a cor dela? Qual que é a cor da tia que tá aí? Ela também é. Ela é o quê? Ela tem a turma rosa. Uma tonalidade rosa. Isso. Ai, que bonito. E quando você... Então, cada um tem uma cor que tá relacionada à história do espírito da pessoa. Isso. Aí eu não sei explicar direito. Não, mas tá bom já. E quem tem cor rosa é o quê? É porque eu tenho uma dor de pessoa que entrega tudo. Que entrega tudo? Isso. Que quer ver todo mundo feliz. Ah. É a dor dela. Ah, é a cor de uma pessoa que quer ver todo mundo feliz. Isso, é um rosa que fica miando. E quando é verde? É índio? Não, é índio da cor escura. Ah, o índio é da cor escura. Não, tem índio que também é escuro, então não é só verde. Entendi. E o verde? O verde é do quando eu pensei, é muito sabida. Então, você, Luquinha, você tem qual cor? A minha? É. Eu não sei, eu não colhei pra mim. Faz assim com a sua mão, ó. Faz assim com a sua mão. E olha pra ela. A minha é meio laranja. Ah, então pronto, a sua cor, será que a sua cor é laranja? Eu acho que é laranja. Ah, mas não é a cor, né, sua? É a cor da sua aura no momento, né? Isso. Tá bom, então. E o Joãozinho, você falou que ele gosta de comer arroz doce. Você gosta de comer bolo, é isso? Eu tô. Se uma pessoa que tá ouvindo colocar bolo pra você, você vai comer? Não pode. Não pode? Só pode comer o bolo do Pablo. Isso. Ai, que legal. Por quê? É porque eu não sei se é índio lá onde a pessoa tá, se a pessoa tiver doando uma entidade que não gosta da gente, eu posso ficar preso. Ah, eu não sabia disso. Aí eu não posso. Entendi agora. Ah. Eu só vim aqui porque eu vim com a teta louca, o paizão. Ah, claro, você só veio aqui. E se outra pessoa me chamar? Mas não pode estar em outro trabalho enquanto ela tá lá também, como é que eu vou? Entendi, o pai João pode estar eu no não outro... Eu não sei sozinho não. O pai João pode estar no outro trabalho com a tia Carol, então você não... Como é que você vem? Você não tem jeito. Isso, então eu vou sozinho, eu posso ficar perdido. Pra vir sozinho, você pode ficar perdido. É, porque já tiver alguém que não é bom e fica me prendendo. Eu tenho que estar preso, não. É, eu também, tá certinho, viu? Não ficar preso, não é bom, não. E, então, se alguém tá ouvindo e gostou de você, pode fazer uma oração? Pode cantar música também. Escutar música. E, então, mas cada um tem um erê, né? Cada pessoa tem um erê, não tem? Todo mundo tem. Até quem não vai, mas não... Mas se a pessoa não é muito de brincar, de ficar sorrindo, o erê vai embora. Claro, claro. Eu também iria, viu, Luquinha? Então fica a pessoa enjoada. Mas aí, você acha que Às vezes, se você não souber, pode perguntar à tia Carol. Você acha que todo humano encarnado e toda estrela encarnada tem um erê também, mesmo que não está na Umbanda? Todo mundo tem. Todo mundo tem. A diferença é que alguns estão mais sintonizados com ele e outros menos. Olha, entendi. Ninguém quer escolher falar do Enê. Mas o quê? Ninguém quer escolher falar do Enê. Ah, é verdade. A Rosinha falou que, quando eu conversei com ela, que vocês, no caso dela, muitas vezes fica até assim, sem saber o que pensar, porque a gente chama muito pouco as crianças. E aí, ele vai fazer um quê, né? Vai fazer o Aí quê? a gente vai aprender outra coisa. É por isso que ele leva a gente pra ver o trabalho. Pra gente ficar vendo. Oh, que legal. E hoje, quando você sair daqui, você vai sair mais responsável. Trabalho passou. Você vai o quê? Por causa do passou. Por causa do cachorro? O cachorrinho seu, o Pablo? É, você que disse. Mas eu chamo ele de cavalinho. Pônei, Ah, tá. vamos chamar ele, começa com Pablo. Vamos chamar ele de pônei, então, o pônei seu. Você sabe? Você sabe o que é um pônei? Eu sei, eu tava no pequeno. Então, você já montou num pônei? Eu nunca montei num cavalo. Peça ao Pai João para levar você em um. Ixi, agora eu arrumei para a cabeça do Pai João. Você vai ter que pedir Vou dizer a ele depois, mas daqui a pouco, quando eu falar a ele, de levar você a falar com. A falar não, né? Porque o pônei não fala, né? Mas para você montar um pônei. a ele. Mas o animal fala. Fala? Fala assim. Aí você escuta. Eita, o animal você fala no mundo espiritual. Ah, entendi. Eles têm. A gente estudou que eles têm realmente alguns mais que outros, uma forma de comunicação, mas sempre muito mais limitada que essa do homem, né? Quando eu penso num passão, ele vem. Ele fala comigo. Ele fala, oi, Luquinha. Eu isso, mas não é assim, não. É mais ou A menos. gente sente. Entendi, claro. Você falou que vocês não falam com palavra, né? É como se fosse. Quando Mas. você dá um abraço, você não sente um abraço? Sim, sinto. É como se você estivesse recebendo o um abraço do pessoal. Ai, que legal. Sem ele abaixar. Entendi. Luquinha, você já viu algum animal que você achou feio? E tá assim. O qual? Ele não tem nome não pra vocês. Eita, então é feio mesmo, hein? É porque quando a gente vem no carro pra vir pra cá, a gente passa por lugar que tem coisa feia. Ah, já sei, o Pai João explicou. Aí, a gente não pode ficar olhando pra fora, não. Por quê? Você disse que é muita coisa que a gente não pode ver. Ah, entendi. Daí eles fecham a Aí, janela. isso. Mas eu olho de vez em O que que é? Mas eu olho de vez em quando. Ah, você dá uma espiada assim. Eu tô. Aí eu vejo um bicho feio. Você viu um bicho feio lá? Eita. Eu não sei o nome. Aí eu, olha, é faz não, tá dizendo que vai fechar a janela pra sempre agora. Que o quê? Faz não, tá dizendo que vai fechar a janela e não vai deixar mais nunca eu olhar. Não, mas tá certo ele, ué. Vocês são sapeca. É porque. Não, eu só queria ver o que tinha lá fora. Que é? Eu só queria ver o que tinha lá fora. É, a curiosidade é uma coisa assim que precisa domar, né? Mas tá. É por isso que ele não deixa você saber muita coisa. É. Porque você é um Eu sou mesmo. Eu sou um herê encarnado. Não, é você uma estrela, eu só falei. Ah, entendi. E aí, normalmente estrela é assim? Isso. Ah, entendi. Oh. Estrela dá trabalho. Dá trabalho pra todo mundo. Ai, que bênção. Mas, ô, Luquinha, diga. fale uma coisa pro tio. Você já viu aquilo que a gente chama de serpente? Ah, toma. Como? Isso, como? Você já é viu? Normal. Ela não morde? Não, ela só morde os encanados. E ela é boazinha, então? Não tem animal ruim, não. Você já pegou nenhuma? Eu não. Mas eu vejo ela trabalhando. Entendi, mas você nunca chegou pertinho assim, não? Eu não, porque a gente não pode chegar perto no trabalho. Ah, entendi. Primeiro porque é trabalho, segundo que o bicho tá ocupado com outra coisa, né? Isso, e se a gente tá o panela, a gente pode ficar com a doença pra gente. Ah, é? Isso. Olha, você conhece alguém que já tocou no numa serpente? Já. Já? Aí ficou como mais um preto. Ah, olha, quem que é? É um outro erê? É o menininho de lá. É um menininho de lá? Isso. Como é que ele... Depois, quando ele chegou, ele vivia com... Lá nesse lugar que a gente não pode olhar. Vixe. E aí ele topou dos bichos. Não, peraí, o tio não escutou. É, o que que aconteceu? Ele morava no lugar que a gente não pode olhar, sabe? Ah, ele morava num lugar longe, num lugar onde vocês não podem olhar. Isso. Ah. Ele foi... A tia Talão pegou ele pra ele ser curado do baço. Que lá ele topou no bicho e ficou com o baço assim, mais escuro. Mas o que é que ele tava fazendo lá, se num lugar que você nem olhar pode, ele foi lá? Ah, ele não era erê ainda. Ele era de lá. Ele era de lá e ele foi socorrido. Ele era o erê de lá. Aí veio pra ser curado aqui. Daí ele não voltou mais lá. Não, ficou aqui com a gente. Que bonito. Como é que ele chama? Quê? O nome dele é Limpinho. Limpinho? Limpinho, é Filipe o nome dele. Que legal. Tá certo, então. Olha, a gente já tá começando a aproximar do fim, você tá percebendo? Sim, você tá falando mais um, né? Você vai ficar com saudade? Eu não sei. Eu não sei. Vamos deixar pra ver depois, né? Eu vou ter cantando e falar comigo. Eu quero falar mais. Yeah. Eu gostei muito. Diga a tia Carol que eu agradeço a ela também. Tá, eu digo. Mas antes ela do tá CI. Ouvindo. Mas antes do CI, Luquinha, você trabalha pra qual orixá? Tudo. Ele quer saber isso também. Quê? Eu trabalho por Oxalá. Oxalá. Olha que bonitinho. Ai. E você trabalha para Oxalá? Entendi. Ê, Luquinha, que bom então você ter vindo falar com a gente hoje. Aprendemos muita coisa, viu? O que foi que você ficou pensando? Não, eu fiquei pensando. No qual será que o Joãozinho trabalha? Mas daí eu falei, eu não vou eu perguntar. Eu não vou perguntar, não. Eu também não vou perguntar, porque com esse homem porque sério... Porque o homem tá aí do nada. Eu também não vou perguntar, com esse homem sério aqui do lado, é melhor nem perguntar. Foi por ele isso que eu... Criança, ele disse que criança não pode participar dessas coisas, não. Não pode o quê? Participar dessas coisas, não. Então... Então foi por isso que eu fiquei só no pensamento, falei, não vou dizer nada, porque com esse homem sério aqui até eu tô com medo. Mas eu sabia que você tava pensando. É claro, é. Eu que não vou. Eita, que esse homem tá sério, que eu não vou brincar com ele. Mas tá bom. Ele, então, tá ali, ele fica ali protegendo. Ele é o mentor, então. O que é isso? O mentor é um guia que protege e vai ensinando a gente. Ai, tá. É o guia. É esse. Esse. Viu? Você aprendeu uma palavra nova. Tá vendo? Eu também aprendo. Mas agora, meio que resumindo, Luquinha, qual que é o papel da criança na Umbanda? É trazer a felicidade de dentro para fora e sintonizar as pessoas com coisas mais sublimes? Isso, você falou bonito. Só que a gente vai também fazer te esquecer. Ah, entendi. A gente tem que pedir a crescer. Entendi. Esse exemplo é crescer porque, também. Porque a gente não consegue lembrar o que a gente foi adulto. Na outra vida. Ah, então tem Erê que foi adulto já. Mas todo mundo já foi. Ah, é verdade, em outras vidas, né? A gente não lembra. Você tem alguma coisa na cabeça que não tá conseguindo lembrar. Ah. Aí a gente vai trabalhando, até o dia da cabeça, eu não sei, acender e fazer lembrar. É por isso que eu tô aqui, pra consertar minha cabeça. Sua cabeça não acabada. Você tá aqui pra consertar. E a Taló disse que minha cabeça tá desalinhada. Desalinhada. Mas eu digo que ela tá acabada. Mas você chama ela de como? A sua cabeça? Tá quebrada. Quebrada. Agora que o tio foi entender. Então tá certo. Então. Então, quando uma pessoa pensar num erê, ela pode, não precisa oferecer alguma coisa pro Luquinha, pode oferecer pro próprio erê que ela tem, né? Isso, porque eu não vou poder ir lá pra falar com ela. Tá certo. E às vezes nem o erê mesmo dela pode vir, porque às vezes tem coisa feia do lado, né? Também. Tá certo. Mas se a pessoa acostumar a chamar o erê, ela não vai ter coisa feia do lado. Ah, por que, Luquinha? Porque a gente protege também, a gente morde. Vocês mordem? Isso, a gente se engula na pedra, morde até em bola. A gente atrapalha com detenção. A gente fica se engulando, abafa, bordo, pula no tolo também. Aí a gente, quando tá com a mão na cabeça da pessoa, a gente fica pulando ali até de lá. Que legal. Olha. Entendi. Então. Entendi. É, mas a gente bota, né? Eita. Cada um tem o seu jeito, mas chega no mesmo lugar, né? E quando a pessoa fica com a gente, ela fica mais alegre. Aí ela não deixa os outros chegar perto. Olha, que legal. Então, se eu estou ouvindo aqui agora, eu sou uma pessoa que está ouvindo, Luquinha, e eu tenho um familiar em depressão, ou uma pessoa na família muito triste, eu posso chamar o erê. E pode fazer até melhor. É brincar com a criança. É pegar a criança da família e brincar. Porque a criança tem um erê o tempo todo, tu ela. Ah, é? Isso. Olha, entendi. Que legal. Então tá bom. É bom saber isso, né? Eu não sabia que vocês ficavam pulando desse jeito. O senhor tá. O senhor. A criança tá ouvindo? Eu tô. Então é bom, né? A gente sempre pensar na alegria que vocês trazem e não ter vergonha de chamar pelos erês, né? Isso. Tá bom, então, meu querido. Que Deus abençoe. Tá bom, vai lá, então. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Tá certo, tio. Você vai telefonar pra tua pessoa? O quê? Você vai telefonar pra tua pessoa? Vou. Eu vou deixar ele, viu? Tá, obrigado, viu? Um abraço pra tia Carol. Tá bom. E não, e não esquece de pedir pro pai João levar você pra montar num pônei. Ai, você tá doido. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Oh, que bonitinho. Oi, meu filho. Pai João? Oi, meu senhor, de novo, né, filho? Pai João, Pai João da Angola, que satisfação falar com o senhor novamente, viu? Obrigado, filho. Você aguentou esse menino, filho? Ah, ele é uma coisa muito bonita, Pai João. Vai me dar muita banho. Ele, o senhor viu que ele espiou pela janela, né? Tá vendo? Eu já falei tanto, agora não sei o que eu faço mais. Mas, viu? Eu vou deixar pra ver se a fita de vez. Ou aprender de vez. Você vai deixar que tá ele assusto, não olha mais. Ou então vai aprender de vez, né, filho? Só pode. Pai João, mas... Acho que eu vou abrir a janela agora. Vai abrir e já vai falar, olha, quem quiser olhar, olha, mas é por conta olha, própria. Eu não sabia que tava olhando, já tava olhando. Pai João, então como é que foi, Pai João? O senhor chegou pra ele e convidou, ou o senhor falou hoje o trabalho vai ser esse? Como é que é? Ele já vai trabalhar comigo, filho, direto. Já anda direto com o senhor? Isso. Tá certo. Mas aí ele precisa ficar mais quieto no canto. Porque ele precisa presenciar. Pra entender o processo do trabalho pra ele. Uhum. Entendeu? Toda Entendi. Criança precisa entender isso. Mas nem sempre a gente consegue, sabe, né? É. A gente também não pode interferir muito. Porque ele precisa aprender o valor desse trabalho. E se a gente ficar pedindo pra ele ficar muito quieto, ele vai acabar desgostando. Claro. Mas, é assim, né, viu? Claro, pela sintonia, né? Você tá me ouvindo, morreu? Tô ouvindo bem, e o senhor? Eu tô muito não, mas dá pra ouvir. Tá bom, então. Mas era pra falar assim, a gente vai falar meio pouco hoje, Pai João, que era mais pro senhor ensinar um pouco mais sobre o Zerê e qual que é o trabalho deles, do seu ponto de vista, assim, que eles fazem na Terra e a importância do Erê na Umbanda. Ô, filho, o trabalho dele é muito importante. Uhum. Porque você confunde o trabalho deles com o rosto de guarda. O Erê fica do leque, desenvolve, é o primeiro contato de amizade sincera com os filhos de vocês. Tá entendendo? Nossa, não sabia, nunca pensei nisso. Depois que o Erê se afasta um pouco, senão a pessoa fica muito abobada. Vai ser um menino grande, né? Claro, claro. Uhum. O Erê afastado. E a criança vai se desenvolvendo com sua guia. Mas o primeiro contato com qualquer guia é com o Erê. Além do seu próprio anjo, né, filho? Do seu guardião. Sim. Entendi. E aí nesse contato, a amizade dos dois lados acontece. Se lá na frente a pessoa quiser trabalhar, já no passagem o Erê trabalha, que já tem amizade. Senão esse Erê vai ficar o tempo todo trazendo alegria para a vida da pessoa. Só aqueles momentos de alegria inesperada. Do nada você dá vontade de ir, dá vontade de cantar. Você começa a sorrir pra vida. Pode ter certeza que seu herê tá ali, lembrando a você dessa força boa. Nossa. Eles estão fazendo um trabalho apenas na linguagem de vocês, que levantar o astral de baixo. Sim. Entendeu? Sim. Ele tem os processos para ser autocurado. Mas aí, o trabalho da alegria gera amor, gera carinho. E aí acaba curando o processo dele sem perceber. Porque o espírito está aprisionado naquela idade mental. E muitas vezes o espírito não quer ver sua real magnitude, né, filho? E Entendi. o amor vai botando, vai minando a capa de proteção. E aí, quando um dia o espírito começa a lembrar de tudo. Quando ele lembra, ele só vai acrescentar tudo que aprendeu enquanto estava como ele. É assim que Nossa. eu entendo o trabalho deles. Nossa, que legal. Tá certo. Nossa, que bonito. Ei, Pai João. Que bênção, Pai João. E ele hoje me revelou muita coisa bonitinha, hein? Nossa. Hoje estava um menino direitinho. Tá. Que nem sempre tá assim. É. Ele é sapeca? Hoje eu tava com medo. Com medo. Porque tinha eu e a outra tia dele. A dona Carol tava do lado. Tava. Quando ele vem só comigo, ele fica mais danado. Ah, entendi. E como é que foi? O senhor chegou lá, o senhor conversou, olha, Carol, dia tal vai ter esse encontro, você quer vir com a gente? Deixou uma outra lá cuidando dos outros? Isso. Mas já tava certo, filho. Tava tudo arrumadinho. Já. Desde a outra semana já tava certo. Tá. E aí já tava organizado. E na hora certa a gente vem. Tá certo, então. Ele falou que entrou num transporte grande para vir para cá. O que que era, Pai João? Isso. É porque não entende. Mas é a mesma cápsula que eu venho. Os coordenadores dele, né? Os guias dele, é a mesma coisa, só que maior. Entendi. Ele Eu tem. revisto. Eu revisto só o meu corpo astral. Uhum. Ele não reveste muito mais. E aí parece que é um transporte. E como é tudo curioso, aí a gente pasma com uma abertura protegida. Pra ver a paisagem, né, filho? Pra saber por onde tá andando. E a gente não precisa de janela nenhuma. Mas eles precisam pra entender tudo. Quando compreenderam, eles não vão precisar mais de janela. E agora eu já sei, né, filho? Eu vou abrir tudo. Não, Pai João, tadinho, ele vai se assustar. Mas ele procurou. Eu vou trazer ele no sábado com a janela aberta. Eu acho que ele vai ficar mais quieto ainda. Vai ser a solução. Vai ser a solução. Depois eu falo, viu, pra você ver o resultado. Ah, entendi. Você vai falar o resultado. Isso. Tá certo. Eu vou perguntar mesmo. Mas ele disse que tem um moço muito sério do meu lado que o Joãozinho não pode falar muita coisa. Bom, filho, você tem que entender Ah. que nem tudo é para ser revelado Não, pra outra. claro, claro. Mas quem é que é esse moço sério? E você já sabe. É o Tomé? O Exu tá aí. Ah, o Exu. Isso. Seu Tiriri? Você não percebeu que você passou uma madrugada muito firme? Foi. Então. Você se sentiu muito cobrado. Ah, é. Você se sentiu na obrigação de até de manhã. Eu tenho coisa pra postar. Então, não posso atrasar, não. É a energia dele, meu filho. É a energia da lei. Eita. Que bênção, né? É a energia da lei. Que maravilha. Aí o ele não pode falar muito perto, não. Não pode nem ficar perto. Entendeu? Entendi, mas é porque... É o que eu deixo, não tem muita paciência com a criança, né? Não é doido, não. É que ele tá ocupado com umas coisas assim que... É, a gente e as crianças não faz ideia do tamanho, né? Isso. Olha, pra você entender. Se a criança não consegue e não pode, na verdade, observar a passagem pela camada mais densa, imagine ter acesso às coisas que trabalha. Eu agora vou te dizer uma coisa bem séria. Pode falar. A sua curiosidade para conversar com ele, com o seu, não é para si agora. Porque você está todo sintonizado com um trabalho muito mais sério. Ah, é verdade. E se você começar a mudar muito, colocar muita coisa ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer. É, realmente. Foi por isso que a gente não mandou a resposta que você pediu. Mas tá tudo bonito, viu, Pai João? Fico contente. Eu fico muito contente e agradecido com o que a gente recebe. E realmente é bom, assim, essas ilustrações, essas explicações, porque não estamos de brincadeira, né, Pai João? Isso, né? Graças a Deus. E o bom do trabalho é isso, né, viu? É bom. Pra mostrar quem quer entender que ninguém tá brincando. Isso, realmente. É uma coisa é séria. É que tá tudo andando no carrossel. Sim, entendi. Já que hoje o dia foi da criança, né? Foi no carrossel do Parque de Deus. Graças a Deus. Amor, viu? Ei, mas então foi divertido, hein, que o Erê, o povo ficou sabendo. Não, mas foi bom hoje, Pai João, e eu também só fui até onde podia mesmo ir, para as pessoas entenderem que tem esse equilíbrio, que a lei está próxima, está valendo e está cobrando. Enquanto existe também o lado da brincadeira, mas tudo tem o seu lugar. Isso mesmo. E a gente aproveitou, claro, porque... Para deixar também o Erê mais à vontade de falar de coisas que ele podia compreender e tudo. É porque fica com medo. Então. De não saber responder. Ele não queria nem vir. Ai. Mas sabe por que veio? Para você ver o que é um espírito. Que ainda, mesmo longe da parte densa, mesmo já retirado da parte mais umbarina. Ele ainda tem, dentro dele, muito forte ligação com as coisas físicas. Quando ele soube que o menino ia dar pra ele as coisas que ele gosta, ele veio sem pensar. Ele veio o quê? Sem pensar. Sem pensar. Ele aceitou na hora. Nossa. Quando ele chegou aqui, foi quem perguntou por que veio a Carol e veio eu. Aí a gente picou que ia conversar. Pra você ver o que é espírito ainda tá grudado nas coisas, né, filho? Nossa. E no não entanto... é porque é um erê que desgudou. Ele tá caminhando pra desgudar, né? Claro, entendi. Nossa. Mas tem assim também, Pai João, vários erês que estão em vários estágios, né? Isso, meu filho. Entendi. Como todo mundo. Todo mundo, isso. Preto velho, caboclo. Isso. Pobre Zexu, né, filho? Os Zexus. Isso. Nunca consegue se comportar mais um pouco. Porque apesar da idade, que ele se confunde na própria idade. Na verdade, ele tem 6 anos. 6 anos? Isso. Que bonitinho. Mas ele se confunde, né? É porque... Ele já consegue perceber uma maturidade por trás. Aí ele não sabe de onde vem. E aí começou o trabalho de comunicação. Vai acordando mais a consciência do Messias. Nossa. Tem ele que não consegue ainda. E tem ele que já está mais consciente. Ele já tem os trabalhos mais importantes. Que Quando você chama o Come Damião, realmente são seres mais conscientes. Que já vem com o trabalho da medicina. nossa. Que já vem com o desafio. São os dois médicos castal. Vocês Nossa. só chamam as crianças para brincar, né? É. Mas chama no momento da doença para ver, viu? Ah. Que aí você fica curado em 2 dias. Nossa. Esses são os médicos do astral. Entendi. Nossa. E são dedicados. Quando São. aceita o trabalho, só sai de perto quando conseguem resolver. Vixe, que beleza. Por isso que a gente diz, não brinque com ele. Cuidado para pedir algo com ele. Porque ele vai trazer mesmo que você não queira mais. Aí Eita. você vai ficar com raiva do ele. Ele não pode, né, filho? Ele não pediu, ele aceitou. Ele é firme e segue a lei. Se o Nossa. livre-arbítrio mandou, ele respondeu. Nossa. Mas é assim, filho. Que bênção. E olha que eu fico muito grato de saber isso, porque dessa forma vocês também acabam encontrando uma avenida de expressão que contribui também não só com a evolução nossa e daqueles que ouvem, mas com a de vocês também. A gente tá aqui pra isso, viu? Meu Deus, o pai Joaquim de Aruanda falou: olha, eu recebi uma promoção e vamos ver agora o resultado que vai dar esse diálogo que eu estou fazendo com você, mas ele vai de Aruanda, ele vai para o espaço. Então, viu? Meu Deus. Eu vou usar a mesma palavra. A promoção que eu recebi foi fazer esse trabalho com vocês. Nossa, que bênção. Graças a Deus, Tá então. entendendo? Sim. Antes de tudo, é o lado de cá que tem que evoluir primeiro. Claro. Vocês são apenas instrumentos para nós evoluir. E Porque vice-versa. vocês já estão no instrumento de vocês, Ah. que é a carne. Entendi. O Claro. instrumento de vocês não é o espírito. Não. É a própria carne. Não é que precisa da carne de vocês para andar também. Ah, claro. Para manifestação do espírito. E para o aprendizado. Porque Mas. com o aprendizado de vocês na carne, nós já aprendi também. É para entender, para não Deu, deu. ficar muito grande. Não, deu sim. E qual que é a diferença, então, entre a evolução de vocês no mundo espiritual e a evolução nossa na carne? Na carne você evolui mais rápido? Não é que vai mais rápido, filho. A evolução do nosso espiritual é porque nós conhecemos os dois lados e tem a consciência viva dos dois lados. E que se nós queremos viver no lado da carne, a gente sabe que vai ir para uma escada mais baixo. Vai voltar para trás, né? Ah, Vocês não sabem isso ainda. entendi. Vocês estão na carne para começa a perceber que existe uma escada. Não é nem para andar na escada ainda. Nossa. Porque com o receio de subir ou descer na escada, você começa a tomar melhor atitude. Meu Deus. Aí o lado espiritual já observa isso tudo. E a nossa escolha é ajudar vocês. E com o caminhar melhor de vocês, firma mais a nossa escolha de cá. E aí nós vai crescendo. Porque, meu filho, com a minha consciência de hoje, eu não queria mais encarnar. Então, se eu puder fazer tudo aqui de cima, para aprender que eu não consegui na carne, eu vou fazer. Claro. Você não tem essa escolha ainda. Uhum. Então, nossa diferença é muito grande. Somos próximos, mas somos muito diferentes. Na consciência maior de tudo, de toda a situação. Vocês têm apenas, é como Luca fez. Ele puxou a cortina para ver fora da janela. Você não percebeu nem que tem cortina, quanto mais a janela. Eita. Tá entendendo? Sim. Então, nossa. O objeto de vocês é a carne. Quando você rasga a carne, rasga a cortina e quebrou a janela. Aí vocês evoluem mais rápido que nós. Nossa. Era isso, meu filho. Que bênção, pai. Eita. Graças Olha, a Deus. A conversa pode demorar muito, não, meu filho. Não pode, né? Então tá bom. Eu ia até... Ainda tem que levar esses meninos. Tá bom, então. E ele tá fazendo o que aí agora? Ele tá conversando. Ele tá com medo do que vai acontecer. Ele tá chorando pra não, ninguém abrir a janela. Tadinho. Mas depois eu converso com ele. Tá bom. O senhor, hoje a gente aprendeu, Pai João, o verdadeiro significado do amor ao próximo e da importância de amar o próximo. Mesmo esse próximo, muitas vezes, estando na luz, que é o caso do Luquinha, né? E o respeito pelo processo das outras pessoas, porque eu mesmo nunca fui disso de colocar coisa para o meu erê. Oferecer um bolo, por exemplo. Mas se seu coração está tranquilo, apenas converse com ele. Não precisa botar bolo. Entendi. Siga seu coração. Claro. Cada um segue a sua própria vontade. Entendi. É mais a lembrança do que o material em si. Isso, meu filho. Eles gostam. Mas o processo não é desapegar da carne. Um dia ele vai ter que aprender a não comer mais bolo. Vai. Se você ajudar ele num momento de leitura, num momento de diversão, e não der o bolo, ele vai desapegar do bolo. Ai, deu para entender assim? Sim, sim, eu posso, por exemplo... Vocês também estão ajudando o desenvolvimento deles. Vocês também são responsáveis com o apego da carne. Ah, claro, entendi. Nossa. A responsabilidade é muita. É muita. Você tem que aprender a saber quando dá. Quando oferecer de coração. Quem não tem nada errado, colocar o que ele gosta. Mas tem no momento certo. Entendi. Sim, mais vale o respeito à evolução dele e o carinho que dirigimos a ele, pensando nele por bem, do que ficar oferecendo coisas que muitas vezes faz ele ficar apegado à matéria e daí não ajuda em nada. Porque quando ele tiver a consciência do poder da ofenda, ele vai usar a energia da ofenda para os trabalhos mais sérios. Aí não tem problema. Mas enquanto ele não sabe, é só um doce para comer. Claro. E agora eu vou ter que perguntar isso. O Joãozinho já sabe, ele vai usar para trabalho mais sério? Ou ainda não? Bom, filho, ele se conversa com você. Como? Na verdade é você que não vai fazer trabalho mais bobo. É verdade. Ou ele só vai seguir você no seu trabalho. Tá certo. Eu já disse assim, que ele só vai te dar alegria. Sim, sim. Não é você que vai trabalhar pra ele. Uhum. É ele que vai trabalhar pra você. Uhum. Ele vai aprender com você. Então sua responsabilidade é essa. Oh, maravilha. Deu pra entender. Graças a Deus, sim senhor, Deus sim. Ô, oh, maravilha. Obrigado então, Pai João. Vou deixar o senhor subir. Tá bom, meu filho. E só pra quem tá ouvindo, o senhor trabalha sobre a luz de qual orixá mesmo? É do mesmo, de Luquinha. Oxalá. Com poder de Pai Oxalá. Graças a Deus. Tá bom. Vai levar essa ridícula pra tanta gente, né, filho? Sim. Vai levar a paz. Maravilha. Tá bom então, meu querido. Que Deus abençoe a sua jornada aí de hoje até sábado, quando nos falarmos novamente. Muito obrigado. Que a paz esteja sempre conosco, com nós todos. Que eu abasto na senhora. Proteja todas vocês, meu filho. Que assim seja. Sempre. Sem dúvida. Como te avé. Final de misto. Olha aí, Jefferson, agora. Graças a Deus. Oi. Tudo bem? Tudo. Dormiu muito? Como sempre, cansado. Cansado? Muito. É, mas hoje foi feliz demais, hein? É bom. Cada dia é uma maravilha. Que bom. É bom estar ajudando, né? É muito bom. É uma alegria ser útil. Então, você está se sentindo um pouco cansado, mas é o Cuerê, quando você está assim, incorporado, ele passa assim, muita felicidade? Passa muita alegria. Só que cansa mais. Cansa? Cansa mais, é mais denso. Ah, claro, entendi. Entendeu? Nossa. Tá bom, então, um abraço para você e... Você também. E graças a Deus. Muito obrigado. Até muito obrigado, viu? Gratidão. Até a próxima. Saravá as crianças. São Cosme, São Damião. Oi, Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião. Oi, Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião. Oi, Damião, cadê Dom? Saravá, Paulo. Você brinca com um gatinho lá? Quando aparece, todo mundo brinca. Quando aparece? Ah, sim. O gatinho não fica olhando de lado. Ah, entendi. É gato do mato, então. Não, não tem mato, não. Só tem jardim. Não tem mato lá, só tem jardim? Já tá lá mandando dizer que os animais precisam aprender também. Não pode ficar só passeando, não. Olha, o que que eles aprendem? Eles aprendem a trabalhar também. Animal trabalha? E muito. E muito? Seja... Você... Eu já vi ele trabalhando, porque eu fico do lado, quietinho, observando.